Bom dia, igreja. Bom dia. Gostaria de convidar você a ficar de pé para louvarmos o nome do Senhor nessa manhã. Você que está chegando agora, vamos exaltar o nome desse Deus. Confessar diante dele que toda língua se confessará, todo joelho se dobrará diante da presença do Senhor. Esta é a hora da coração. Thank you.

de cantar e declarar que diante de toda e qualquer enfermidade, diante de toda e qualquer situação que a sua família está passando, que você está passando, pelo deserto que você está passando, pelo desemprego, pela luta que você está passando na sua casa, na sua família, o inimigo tem tentado por diversas vezes destruir o teu lar, destruir os teus projetos, destruir os teus sonhos. A minha palavra que eu tenho para você nessa manhã, igreja: descansa no Senhor. Descansa naquele que cuida de tudo, de todas as coisas. Descansa em Deus. Não há enfermidade maior do que o nosso Deus. Não há desemprego maior do que o nosso Deus. Não há inimigo maior do que o nosso Deus, porque Ele reina sobre o mar, sobre a terra, sobre a tempestade. Por isso nós descansamos em Deus. E nós cantamos mais uma vez: se o trovão e o mar servindo vem sobre a tempestade, se o trovão